sofrimento que tu causa destruir. Eu sei que tu não és assim, liberta de ti tudo aquilo que é ruim. Já causaste bastante sofrimento, matar alguém também não é talento. Fica brigando toda hora, se quebrando, se drogando, jogando a vida fora. Para com isso, não vai te ajudar em nada, meu irmão. Matar alguém, brigar por quê? Por pura diversão. Eu sei que a vida não é nada fácil em diversas situações. Na encruzilhada, pensa bem. Pega na arma, pensa que é homem. Fuma maconha pra enfrentar um outro homem. Tu tá enganado, meu irmão. Tu tá se metendo mais e mais em confusão. Pega na arma, pensa que é homem. Fuma maconha pra enfrentar um outro homem. Tu tá enganado, meu irmão. Tu tá se metendo mais e mais em confusão. Há manas que venham pro bem e pés que venham pro mal. Vamos saber disso só no julgamento final. Pega na arma, pensa que o homem tá enganado. Fuma maconha pra enfrentar o outro tá pirado. Para com isso, meu irmão alienado. Tu fazes as coisas assim só porque és um fracassado. Para, pensa e tenta refletir o caminho que escolheu. Não te importa, só te vim a tua sorte. Já avisei, para com isso é tua morte. Não preciso dar uma nem droga, eu sou um cara forte. O meu pai já deu um exemplo. Graças à rede da droga e crime estou isento. São mil maneiras de morrer, mil maneiras de poder. Ainda são mil maneiras de eu viver. Lenzo, Rizzo, sente o meu flow. Não vou parar aqui, eu vou ao fim do mundo. Pega na arma, pensa que é homem. Fuma maconha pra enfrentar um outro homem. Tu tá enganado, meu irmão. Tu tá se metendo mais e mais em confusão. Pega na arma, pensa que é homem. Fuma maconha pra enfrentar um outro homem. Tu tá enganado, meu irmão. Tu tá se metendo mais e mais em confusão. Paz, falar de paz tá complicado. Arco-íris tá sem cor, azul do céu está opaco. O ser humano tá vazio, o mundo tá gelado. Os pais vivem mais que os filhos, isso é fato. Filhos vivem menos que os pais, já tá provado. O moleque não brinca na rua, vive acuado. Tiros à noite, de dia, o resultado. Por causa de droga e bebida, corpo furado. O homem perde a cabeça por um gole de cerveja. O mano sai de casa na intenção de arrumar treta. Chega na festa, empurra, não pede com licença. Desculpa nem pensar, se humilhar é uma ofensa. Quanto ignorância, meu Deus, que orgulho besta. Qualquer motivo é um motivo, quanto indiferença. Um aperto de mão já não faz a diferença. Tiro por tiros, me diz o que te compensa. O olhar que era sincero agora tá mentindo. O mano ontem matou dois, hoje tá sorrindo. A mão que acaricia o filho aperta um gatilho. Até o grupo de rap da antiga foi corrompido. Fuma maconha no palco, prego o alcoolismo. Assim caminha a humanidade rumo à beira de um abismo. Paz, é complicado falar de paz. Menos admiro os homens, mas eu amo os animais. Pega na arma, pensa que é homem. Fuma maconha pra enfrentar um outro homem. Tu tá enganado, meu irmão. Tu tá se metendo mais e mais em confusão. Pega na arma, pensa que é homem. Fuma maconha pra enfrentar um outro homem. Tu tá enganado, meu irmão. Tu tá se metendo mais e mais em confusão. Pega na arma. Essa daqui é dedicada a todos aqueles que não respeitam a vida, que não valorizam a vida. Meu irmão, tu tá se metendo mais e mais em confusão. Pega na arma, pensa. Família dependentes, operação contágio. Tu tá enganado, meu irmão. Tu tá se metendo mais e mais em confusão. 2020, família dependentes, DJ Luca, My Nigga Alex, Saudade Spam, Lenzo Rizzo, sempre fechando junto, obrigado pela parte. Seven Locks, Histocran na produção, Felipe nos vocais.